Europa 083, Airborne 816, contact Salvador Approach, 120.8. 1208, Europa 083, bye. Bye. Buen día, Europa 083, clear, to climb is climbing level 3, 0. Europa 083, control, at rate of contact, climbing over restriction level 380. SID, L de la Machula. SID, L de la Motva, in climbing unrestricted to climb level 380, Europa 083. Yes, now you're passing 2000, starts right and fly direct to Lida. Thank you, turning fly and proceeding direct to Lida, Europa 083. Voo 2104, hora certa 10017, tempo de espera. 37 minutos, senhor. 2014. Gente, eu notei. Desça para 8000, chegada é a Mari, 1014, 2500 de visibilidade. Voo 2104. Prossiga, senhor. Segundo a torre, não sonhe. 1300 pés de terra. Vai prosseguir na aproximação. Ok, está autorizado a RNAV. Livre a RNAV, voo 2104. O voo 9485 ouviu? Tem chuva, 5 mil metros de visibilidade, 1300 pés de terra. Prossiga. Quente. Desça para 4000 e voe para Serra Vista 366 quando tiver condições para RNAV. 755 Salvador, desça para 8.013, voe para Serra Vitor 367, boa Renato. 367, desceram para 8.013, foram 7.513. Positivo, você informou as condições atualizadas? Eu copiei um aviso agora da FEDEC 5 minutos atrás, como você me entende, mas está aproximando agora. Metros de visibilidade, mas a bem da verdade, o tempo está estável. Muito obrigado. Boa, boa noite. 23, né? Boa, 94 aqui. Gente. 204 em aproximação, chegue o trem, chame torre 11895 ou 2104. 1895, obrigado. Oi, Salvador, gol 2104, agora passou 366, está seguindo 372. Gol 2104, repasse a vista na pista QNH1013, informa pista molhada, não há chuva sobre o campo no momento. Agora visual com a pista 10. Ok, avistado, voo 2104, pouso autorizado, vento 1,40 graus, 1,39. Sente, livre pouso na 1,0, voo 2104. Europa 083, contact the center, frequency 1251, over. Frequency 1251, Europa 083, bye. Okay. Gol 945, vamos sobre água, desça sem restrições para 2000. Fala aproximação, Renato. Voo 9485, voa sobre água, desça para 2.500 pés, autorizada a RINAVE. Voo 755, aproxima-se de Alagoinhas, desça para 5.000. 9937, ponto de espera pronto. Mantém o ponto de espera, gol 9937, bom dia. Gol 9937, autorizado a linha de manutenção. Ali mantém, com 9937. Gol 9937, autorizado decolagem, vento 130 graus, zona 29. Autorizado a decolagem, zona 0, 9937. Bono 755, desça para 4.000, está autorizado a RNA. 4.000, RNA, autorizado 755, a bordo. Bom, 9937 da Colas 29, controle Salvador 1208, bom. 208, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, gol 9937. 937 ao controle, meu cordial, contato radar suba sem restrições. Sumindo sem restrições, gol 9937. Azul 5003, autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-40 graus, zona 3, nós. Azul 1-0, azul 9937, curva à direita, voe Elefa. Prod Elefa, gol 9937. Para gol 9485 e gol 9755. Operação em Salvador, visual. Gente, 9485. Olá, informação, 75. Azul 5003, decola 32, controle Salvador, 1208. Controle Salvador, 1208, azul 5003. Obrigado, bom dia. Bom dia. Oi, Salvador, cordial, bom dia, 2223, Taparedo. Passaredo 2223, autorizado a alinhar e manter pistão 1-0. Autorizado a alinhar e manter 1-0, 2223. Controle Salvador, meu cordial, está em contato com a Lançuba sem restrições, após 2000, curva à direita, voa Leda, após Leda, ótimo. O 5003, subida até o 320, passar 2000 pés, direto Leda, Leda, ótimo, muito obrigado, senhor. O 9485, aproximação para pouso, chega o trem, torre 1895, gol 9485. 295, ó. Salvador, bom dia, 9485, tá bom. Salvador, bom dia. Gol 9485, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. QNH 1-0, 1-3. Q3, aguardando, gol. Passarela 223, autorizado decolagem, vento 1-30 graus, 1-1-9. Beleza, decolagem, 2-2-3. Controle Gol 755, tem uma pequena formação entre o 367 e o 366. Possibilidade de a gente manter essa proa por mais 3 milhas, depois curva à esquerda 366? Positivo, prossiga na descida até 2.500. Na descida até 2.500, o 755 está passando 367 no momento, obrigado. 35, controle de Salvador, 1208, bom. 1208, obrigado, bom dia, passarelo. Frequência 1288. 2-2-2, bom dia. Boa. Controle, Salvador, cordial, bom dia. 2-2-2-3, passarelo, Arbor 1, decolado. 2-2-2-3, controle, está em contato do radar. Qual a razão de subida que vai empregar até o nível 050? Ah, de 1000 pés, senhor, até o 050. Gente, suba sem restrições. Passarelo 2-2-2-3. Sem restrições para o 2223, passarelo. passar o 366 já completamente visual no setor e com o aeroporto, gol 1755. Positivo, completo de aproximação, chega o trem, chame a torre 1-1-8-9-5, o gol 1755. 295 com a torre, obrigado até daqui a pouquinho. Azul 5003, suba e mantenha o nível 240 devido ao tráfego. Sobe, recebe 240, Azul 5003. Gol 9485, Solos 38, Olivra 1211. Seria do 2223. Não, você escuta a senhora 23. Dia mais cedo conquista hoje, voo direto autorizado. Aí sim, direto conquista, agradece 2223, passarelo, obrigado, senhor. 3 milhas do 372 com o Cambaguês. Gol 1755, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-40 graus, 1-0 nós, pista molhada. Autorizado, pouso 1-0, gol 1755. Azul 5003, chame Recife, frequência 1251, cara. O 5003, Recife, 1251, obrigado, senhor. Bom dia, bom trabalho. 1251, inteiro, 1251, muito grato, boa viagem. Corrigindo então, 125 decimal 1, o azul 5003. Obrigado, senhor, até a próxima. 755, Solos 43, Oliveira 1, 2, 1, 1. Ok. Na sua posição de 1h19 tem uma aeronave da Azul. Eu restringi esse tráfego para subir ao 240 cumprindo instruções do centro. Você deve ter ele no TICAS. Está passando 230 para 240. Por isso que o senhor vai manter o 250 ainda, tá bom? Ok, muito bom. Vamos quando tiver condições de voar à esquerda. Positivo, livre, passarela. O gol 219. Como já foi observado, já superou o tráfego. Desça para 5.000 com 1.013. Positivo, está autorizado, desvio com curva direita, câmbio. 2199 já está tomando a proa de ICAP. Ok, do 2199, foi para o Serra Vitor 368, em descida para 4000, ou 1013 para o RNAV. Tio, o senhor está muito próximo do 369, motivo pelo qual eu autorizei a voar para o 368. Mas se o senhor tiver condições, o senhor pode prosseguir descendo para 4000 e iniciar o RNAV a partir do 369. Prossigo. Estou indo para o 369, obrigado. Tendo condições de iniciar o RNAV no Serra Vitor 369, foi autorizado 4000, autorizado o RNAV e aguarde transferência. E ainda aguardando o 2199. Do 2223? Não, chuva no setor ou turbulência? Algumas pequenas formações, a gente está trazendo agora 150. Na nossa posição aqui no setor isso tem algumas formaçãozinhas aqui da nossa posição de 10 a 20 milhas. Ok, positivo, muito grato. Chame Recife, frequência 1288, boa viagem. 1288, obrigado, um bom domingo, passageiro. Uno 759, decola 53, controle Salvador, 1208. 1208, boa. Salvador, bom dia, 1759 da Gua, decola. Uno 759 é o controle, está em contato radar, suba sem restrições, após 2000, voar Leda e Leda Mótica. Puxa, após 2000, Leda, Leda, Votiva, ascensão 360, gol 1759. Salvador 1, um bom dia. É o TAS 3830, sente a Serra. Voo no 649, bom dia, autorizado a linha em decolar, pistão 1-0, vento 1-2-0, grau 099. Linha decola, grau 1-0, 2199, passa Serra Vitor 366, aproximação, reduz a checa trem, chame Torre 1-1895. 1895, obrigado, bom dia. Bom dia, Gol 2199, está passando o Serra 372 e mais travado. Gol 2199, bom dia, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-2-0, grau 1-0-9, pistão 1. Entre e pouso 1-0-2199. Gol 1649, decola 58, controle Salvador 1208, bom voo. 208, Gol 1649, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Gol no 649, cruza 1.600 pés na Dael Leda. Gol no 649 é o controle, está em contato ao radar. Desci curva à direita, foi Leda, após Leda, seguro. Direita, Leda, após Leda, seguro, Gol no 649. Gol 1759, chame Recife, frequência 125. Gol 1759, chame Recife, 1251. Gol 2199, solo 04. Ao livrar 1211, corrigindo solo 01. 1211, gol 2199. Azul 2704, autorizado a linha de decolar pistão 10, vento 100 graus, 1 2000. Azul 2704. 512235, sempre recebo, volume 649, até mais tarde. Controle Salvador, bom dia, Oceano 6312. Oceano 6312, acione identificação, voa e SAP para necessitar chegada a mar, ajuste no 0114, desce para o nível 050. SAP 050-6263. Azul 2704, decolou 06, controle Salvador 1208, bom voo. 208, obrigado, Azul 2704. Salvador, muito bom dia, Azul 2704, decolou 2.300 na PUCA. Azul 2704, contato radar na decolagem, sobe via 6 da PUCA para o nível 350. Via o 350, Azul 2704. 6312, desvio de esquerda, está com 2. 6312, desvio de esquerda. Controle Azul 2704, está efetuando alguns desvios aqui na rota, um pouquinho à direita e já retorna na proa de jama. Ciência Azul 2704, tem desvios, reporte a proa no jama. Reportará 2704. Controle CNR-6312, possibilidade de voo 3.66, está presente? CNR-6312, voo 3.66, desce para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 4. 4 mil na proa do 3.66, 3.12. do 704 por quantas milhas de grama, você diz isso? Já está retornando a proa de Jambo, azul 2704. Gente, azul 2704, voa Jambo, me chame centro Recife, 12545, alterna 12685. 2545, 2285, azul 2704. Obrigado, já está voltando Jambo. Voo 2069, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 100 graus 079. Autorizado a linha de decolar da 10, 2069.